Capítulo 6. Não fecho meu coração. Quando não fechamos o nosso coração aos outros, nem a qualquer acontecimento, então recebemos esse não fecho de volta e todos nos dão aquilo que nós lhes damos: amor, compreensão, carinho, compaixão, apoio, presença. É como se nós fôssemos uma luz que brilha nas trevas e que brilha intensa eternamente, pois é uma luz inextinguível, sem fim, é a nossa verdadeira realidade, nós somos uma luz que brilha por toda a eternidade. Quando fechamos o nosso coração e não nos permitimos amar, seja nós mesmos, seja aos outros, então recebemos isso de volta. Se o fechamos a nós mesmos, sentimos-nos tristes, deprimidos, parece que a vida deixou de fazer qualquer sentido, e tudo não tem razão de ser. Se o fechamos aos outros, recebemos dos outros o mesmo pagamento, na mesma moeda, e eles fecham o deles a nós mesmos, como numa demonstração de que nós fechamos o nosso coração a eles. É um reflexo, um espelho, em que nós podemos ver os nossos pensamentos, emoções e ações. Quando não fechamos o nosso coração, permitimos-nos amar, amar incondicionalmente, sem nenhuma reserva, sem apegos ou ligações e, no entanto, estamos mais ligados do que nunca e mais apegados do que nunca e amamos mais intensamente que em qualquer outra ocasião, mas é um sentir diferente do sentir do ego. Quando abrimos assim o nosso coração, amamos de forma incondicional, isso significa se o que amamos por alguma razão não nos retribuir ou o sentimento que essa pessoa tinha por nós se modifica, por alguma razão, ou essa pessoa se afasta da nossa vida, ou deixa sua existência física, isso não afeta de nenhuma forma o nosso coração aberto, porque o amor é o mesmo quando abrimos o nosso coração. Não há opostos, não há amor e logo ódio, ou gostar mais e gostar menos, esse tipo de dualidade só existe quando o ego ama. Podemos perceber que o nosso ego também ama e gosta e adora e tem sentimentos maravilhosos por alguém, mas isso é tudo uma ilusão, pura ilusão, porque se a outra pessoa mostra menos interesse do que o habitual ou muda por qualquer razão, então esse amor, tão belo e intenso, tão puro, transforma-se em ódio, em ressentimento, em vingança. Como pode ser? Como pode um sentimento se modificar devido a uma circunstância? Como pode amor transformar-se em ódio? Só o apego, aquilo que confundimos com o amor, pode transformar-se em ódio. Só um oposto pode ter outro oposto. Para o amor incondicional não há opostos.